Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta é, ao mesmo tempo, a aula normal do COF e a última aula do curso sobre o Mário Ferreira dos Santos. Como de costume, como essas duas aulas coincidem, eu costumo dar na aula do sábado um breve resumo do que foi dado no curso presencial, de modo que aqueles que ainda possam vir a se interessar pelo curso tenham uma ideia do que vão encontrar. Então, neste curso, eu dei uma ideia geral da estrutura da obra do Mário Ferreira dos Santos. Tentei delinear a forma da vocação filosófica do Mário Ferreira dos Santos, que faz dele, eminentemente, não só um platônico, mas, no meu entender, o maior dos platônicos que existiram ao longo de toda a história. Não há nenhum, de fato, que se compare. Dizer que ele é um platônico é também demarcar, vamos dizer, a diferença que me separa dele. Não divergência, mas diferença. Diferença aqui é menos do conteúdo das nossas filosofias respectivas, mas da direção geral que nós tomamos. A grande ambição do Mário foi construir o grande sistema que ele, no fim, chamou primeiro filosofia concreta e depois de Mathesis Megisti, ou ensinamento supremo, que é uma série de leis ontológicas cuja estrutura é idêntica à da simples série dos números, lei número 1, número 2, porque ele entende os números não apenas como expressões da quantidade, mas como, obviamente, eles são também formas lógicas, pelo fato de que qualquer quantidade de elementos, dependendo de qual seja essa quantidade, só demarca um conjunto de propriedades internas dessa quantidade, como, por exemplo, o fato de que três pontos, se não são dispostos em linha, formam um triângulo e daí se seguem todas as propriedades do triângulo que são estudadas na trigonometria, e não há como isso não acontecer. Então, partindo da ideia de que os números são formas lógicas, ele transpõe isso para a ideia de que estas formas lógicas expressam também a estrutura dos objetos que possam ser descritos por um certo número de elementos, ou seja, por uma quantidade, na medida que a forma de um ente qualquer possa ser descrita matematicamente, esse objeto estará sujeito às várias leis que são expressas por esse número e que possam ser deduzidas de dentro desse número. E daí ele extrai, nos seus livros finais, as várias, o que ele chama de leis eternas. Eu acho que a demonstração que ele dá disso é inteiramente irrefutável, não há como dizer que não. Porém, eu devo protestar contra um indivíduo que disse que a obra do Mário é como a do Raimundo Lúlio, similar à da Ars Magna do Raimundo Lúlio, que, mediante uma combinação de alguns conceitos e princípios básicos, pretende, em última análise, obter a resposta a todas as perguntas filosóficas possíveis. Essa não é, de maneira alguma, a ambição do Mário, mesmo porque essas leis eternas estão colocadas no mais alto nível de abstração e delas você não pode deduzir nada a respeito de nenhum objeto singular. Por exemplo, você conhecer a forma de um objeto singular só tem um jeito, é pela experiência desse objeto. Nós sabemos que um urso tem forma de urso e uma minhoca tem forma de minhoca, não porque nós deduzimos isso das leis eternas, mas porque nós observamos. Em seguida, podemos inserir isso dentro do quadro das leis eternas e tirar uma série de conclusões sobre aspectos necessários e propriedades necessárias do ente assim descrito, seja ele um urso, uma minhoca, uma figura geométrica, a constituição de um país, uma situação econômica, etc., etc. Mas as leis eternas jamais dão por si a solução de qualquer problema que seja. Isso, então, e fica aí, onde brevemente descrita, a vocação filosófica do Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho a impressão que, tendo em vista essa vocação, a unidade da obra dele começa a aparecer de uma maneira muito mais nítida. Mais nítida até do que aquilo que eu. O modo como eu a descrevi no prefácio do livro A Sabedoria das Leis Eternas, onde eu confesso que eu fui ajudado e descobri essa estrutura da enciclopédia, do que ele chamou Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que é a sua obra final, não por uma dedução que eu tenha feito, mas simplesmente porque encontrei entre os escritos dele um papelzinho com os títulos dos 10 livros finais. Estou observando que ele tinha feito uma série de 10 livros no início, né, que começa com Filosofia e Cosmovisão, depois Lógica e Dialética, etc., etc. E a ordem desses livros imita, por assim dizer, a estrutura lógica de cada um dos números que define os vários volumes. Unidade, dualidade, trindade, etc., etc. E ele fez uma lista dos 10 livros que ele pretendia escrever no final, e que acabou escrevendo mesmo. Essa é uma característica da obra do Mário, que ele escreveu tudo o que ele prometeu escrever, com uma ou duas exceções. Entre os livros que ele planejava, só um ou dois não foram feitos. E esses 10 livros finais foram feitos. Ele, em vida, publicou apenas 3. Eu publiquei mais um, que é A Sabedoria das Leis Eternas, e em seguida tem outros. Tratado de Esquematologia, Teoria de Geral das Tensões, etc., etc. E termina um volume final chamado Deus, que seria um livro de grandes proporções, no qual ele aproveitaria, inclusive, parte de um livro escrito muito antes dele ter a intuição da filosofia concreta, que se chama Teses da Existência ou Inexistência de Deus, que ele publicou sob o pseudônimo de Charles Duclos. Charles Duclos é um personagem histórico muito anterior, que evidentemente não pode ter escrito esse livro. O livro é do Mário Ferreira. Ele escreveu vários livros com pseudônimo no início da sua carreira. Eu também enfatizo, e nunca será demais enfatizar, a diferença entre os livros da primeira fase do Mário e os livros que ele escreveu após ter tido a intuição da filosofia concreta. Os familiares dele me contaram que ele estava fazendo uma conferência e, de repente, ele parou a conferência e disse: "Espera aí, eu preciso ir para casa escrever um negócio que eu tive uma ideia." A ideia era a enciclopédia da ciência filosófica inteira. E no, no, na primeira fase, existe o Mário muito mais literato do que nós veremos depois. Os textos são mais caprichados, mais elegantes, tem alguma pretensão literária que os livros da fase final não têm de maneira alguma. Mesmo porque, insisto nisto, todos eles foram feitos a partir de gravações transcritas, seja gravações de aulas, seja gravações feitas em casa. Ele tinha um imenso gravador com aquelas fitas de 30 centímetros de diâmetro, e aquilo era transcrito ou pela esposa, ou pela filha, ou por qualquer outra pessoa, e em seguida ele fazia uma correção superficial e mandava para a gráfica, na esperança, dizia ele, de que depois da sua morte viria alguém consertar o estado editorial desses textos. Obrigação da qual a chamada E-Realizações fugiu covardemente, publicando os livros apenas no estado em que estavam na última edição feita em vida do autor. Critério que, para outros escritores, é perfeitamente válido, supondo-se que o escritor trabalhou os seus textos até um estágio que ele considerou final, ou imelhorável, pelo menos em vida dele, né? De modo que a obra literária adquire uma forma final, e ela, na verdade, a obra literária é essa forma final, ela não é outra coisa. Quer dizer, você, para compreender uma peça de Shakespeare, você não precisa saber as edições anteriores, supondo que a última é a expressão final da vontade do autor. Mas no caso do Mário, ele mesmo deixou claro que o estado em que estavam os seus textos, mesmo nas suas últimas edições, não era o estado final ideal. Ele disse que precisaria ser alcançado depois da sua morte. Ele tinha uma grave doença cardíaca, era um homem enorme, do tamanho dessa mesa, e tinha esse problema cardíaco. Ele sabia que não ia durar muito e, de fato, morreu prematuramente aos 61 anos. Então, isso quer dizer que os textos do Mário, além da sua dificuldade, da dificuldade intrínseca do assunto, além do pesado vocabulário escolástico que ele usa, e além da meticulosidade das suas demonstrações, que às vezes chegam até a ser um pouco sufocantes, ainda tem o problema de que os textos estão muito mal preparados, os textos não estão terminados. Todos eles devem ser considerados apenas rascunhos, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Isso, por exemplo, as obras de Jacob Boehme são a mesma coisa. Mas no caso do Jacobemo, Jacobemo era um analfabeto, um semi-analfabeto, pelo menos. E os textos dele estão num estado muito ruim, mas ao mesmo tempo são textos fundamentais da filosofia. Jacobemo nunca aprendeu a ler completamente, né? Agora, o incrível é que ele recebia visitas de um anjo e o anjo lhe ensinava certas coisas, de modo que ele, sem nunca ter estudado nada, ele sabia os nomes gregos das plantas, por exemplo, né? Claro que o valor filosófico das obras do Böhme é inegável, mas alguém teve que consertar os textos de alguma maneira, tá certo? Então, quando esses dias a E Realizações tem publicado alguns facsímiles de originais do Mário Ferreira com muitas correções. E a tese deles é a seguinte: está vendo? O Mário escrevia pessoalmente e ele corrigiu, fez uma correção meticulosa. Só que esses originais que eles mostram são de 1940. E eu estou me referindo às obras da fase final. Quem quer que leia os primeiros livros do Mário e as da fase final, verá um contraste. Primeiro, a qualidade literária caiu formidavelmente e a importância filosófica aumentou infinitamente. Não é isso? Muitos dos livros dele, como aquele Assim Deus Falou aos Homens, e até os livros que ele escreveu sobre Nietzsche, né? O Homem que Nasceu Póstumo, e os comentários a Assim Falou Zaratustra, comentário e tradução, você vê que ali há uma inteligência que está em elaboração, buscando a sua forma, mas que de fato só a encontra no momento em que ele decide escrever a enciclopédia. Quer dizer, a simples decisão de escrever uma obra magna em 50 e tantos volumes, né, e dar a sua parte final o título de Uma Tese Esmeguista já é suficiente para mostrar que no início desse trabalho o Mário fez alguma descoberta muito importante e encontrou a forma da sua vocação, finalmente a forma da sua vocação filosófica. Isso não é, vamos dizer, uma grande novidade, porque filosofia não é coisa para jovens. Filosofia é uma coisa que você treina a vida inteira, mas que você só chega à maturidade entre os 50 e 60. As grandes obras de filosofia foram todas escritas por homens maduros, não por jovens. Quando aparece uma vocação jovem, como a do Schelling, o preço é altíssimo, porque Schelling teve que refazer 4 vezes a sua filosofia, até chegar acertar a mão apenas nos dois livros finais, Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação. Após ter sido até um filósofo da moda, ele fez um sucesso enorme no início da carreira, tá certo? E deve ter lamentado isso, porque o que ele disse não era exatamente o que ele queria dizer. Ou seja, aquelas ideias estavam em formação quase no subconsciente, né? E só vem à tona muito, muito mais tarde. Isso tudo é bastante, bastante normal, né? E, portanto, não há nada de estranho que o Mário só tenha acertado a mão a partir do ano de 1954, onde ele tinha 47 anos de idade. É uma boa idade para chegar à maturidade, filosófica. Então, em geral, Ortega e Gasset que disse, o filósofo tem as suas primeiras e vagas intuições por volta dos 26, 27, 28 anos. Mas isso não quer dizer que ele tenha posse da sua filosofia ainda. Em seguida, ele tem que compreender aquilo que ele intuiu, compreender o que apreendeu, até chegar ao ponto de ter a plena expressão verbal. Plena expressão verbal que o Mário jamais alcançou. Se ele tivesse alcançado, então os livros da fase final teriam o mesmo valor literário de algumas obras da primeira fase, né? Você vê que quanto. Na primeira fase, o Mário caía naquela classificação que a USP chamava de beletrista. O pessoal da USP dava aquela formação filológica, formação inteiramente baseada na leitura e análise de textos clássicos da filosofia, e eles dividiam os pensadores em filósofos profissionais, que eram eles mesmos, e beletristas, que eram os outros, supondo que eram autores não tão filosóficos como literários, uma espécie de um pensamento literário frouxo, sem a exigência da demonstração, etc., etc. E vamos dizer que até o início da primeira série da enciclopédia, o Mário era realmente um beletrista. Os livros dele estão cheios de ideias, mas é só a partir daí que ele assume o dever da demonstração. Tá certo? Então, suplantando nisso infinitamente o que o pessoal da USP poderia imaginar em matéria de rigor filosófico, né? E, na verdade, o rigor filosófico deles era apenas o rigor da análise textual, que era muito bem feitinha, sem sombra de dúvida, né? Mas que não constitui filosofia ainda, né? E o Paulo Arantes, no livro Um Departamento Francês de Ultramar, confessa que a USP, nos seus suas várias décadas de existência, a USP foi fundada em 1940 e pouco, não produziu nenhum filósofo. Mas diz ele, mas produziu alguns excelentes historiadores da filosofia. Eu não vi nenhum. Você não tem uma única história da filosofia no Brasil digna de comparação com os clássicos da história da filosofia, como Emílio Royer, Eduard Zeller, né? Gomperz, Friedrich Schubert, nada, não tem nada disso aí. Portanto, o que você tem são algumas obras parciais, estudos históricos parciais, muito bem feitinhos, dos quais o melhor, sem dúvida, é o do Lívio Teixeira, Ensaio sobre a Moral de Descartes, que foi feito logo no início da USP, e depois não saiu nada que se ombreasse com os clássicos da história da filosofia. Eu faço uma exceção para o livro do Rubens Rodrigues Torres sobre Schelling, que esse era realmente um estudioso muito sério. Era ou é, não sei se ele está vivo ainda. Mas isso aí é tudo. Se você pegar o que a USP produziu, tem umas especulações muito esquisitas do Zé Arthur Janotti sobre a dialética do trabalho em Karl Marx. Eu não sei, até hoje não sei onde ele pretendia chegar com isso. E tem a tese da Marlene Chauí sobre Spinoza, que é um negócio absolutamente descosido, são mil páginas caóticas. Ela começa uma coisa, depois parte para outra. Até hoje não sei onde ela queria chegar com isso. Queria somente demonstrar força. Olha, eu sou capaz de fazer um livro de mil páginas. O único sujeito no universo que leu esse livro fui eu. Nem a mãe dela leu. Eu sei porque eu conheço a mãe dela. É. A mãe dela estava interessada em culinária, era uma excelente cozinheira. Aliás, ela publicou um livro de receitas dela e da mãe. Eu acho que é tudo da mãe. Então, não era injusto que o Mário, até os 47 anos, pudesse ser chamado um beletrista, um ensaísta, ensaísta literário com algumas ambições filosóficas. Mas, de repente, essa ambição filosófica se realiza. E ele se torna não só o maior filósofo brasileiro, como um dos maiores do mundo, e dentro da linhagem platônica, sem dúvida, né, o maior. Então foi isto, mais ou menos, o que eu expliquei ali. Entrei em alguns detalhes maiores que eu não vou poder reproduzir aqui sobre os dois métodos que o Mário inventa, os dois a partir de concepções pitagóricas, concepções cuja historicidade ele não garante. Ele não garante que esse tenha sido realmente o pensamento da escola pitagórica ou o pensamento do próprio Pitágoras. Diz, bom, mas se não, isso não foi o que Pitágoras pensou, é o que ele deveria ter pensado a partir dos seus próprios princípios, ou o que ele pensaria hoje se estivesse vivo. E dizer pitagorismo é a mesma coisa que dizer platonismo, porque há uma profunda continuidade entre uma escola e outra, certo? Tudo isso sempre inspirando-se na matemática, que foi também a grande inspiração do próprio Mário Ferrer. Então, isto basicamente é que foi o curso sobre o Mário, a respeito do qual eu ainda responderei a perguntas nesta aula, né? Perguntas dos alunos que fizeram este curso, não dos outros. Os outros podem perguntar sobre outras coisas. Mas também aproveitei esta breve sondagem da filosofia do Mário Ferrer para reafirmar a minha própria definição da filosofia, que é a única, no meu entender, a única aceitável. Vocês veem que qualquer manual de filosofia, qualquer introdução à filosofia, ou muitos livros de história da filosofia, começam com o seguinte problema: não é possível oferecer uma definição prévia da filosofia, porque a filosofia se define a si mesma, e a filosofia às vezes é considerada como uma espécie de concepção geral do mundo, ou como uma crítica das concepções do mundo, ou como a unificação do sistema das ciências, e um diz que é uma coisa, outro diz que é outra, e, em suma, a filosofia é em grande parte uma discussão dela mesma, motivo pelo qual não podemos dar nenhuma definição de filosofia. É assim que termina, todas essas introduções terminam assim. Eu achei que toda essa dificuldade vinha do fato de querer definir a filosofia pelo conteúdo das doutrinas filosóficas. O que é um absurdo, porque a divergência filosófica começa já nos pré-socráticos. E se prolonga ao longo dos séculos. A diferença entre os filósofos são muitas, não só a diferença no conteúdo, mas diferença de vocação. Eles não estão fazendo a mesma coisa. Eu já mencionei no curso no COF, o livro do Wolfgang Steigmüller, que descreve a fragmentação progressiva do campo filosófico desde o século XIX. Então, se já era difícil definir a filosofia até o século XIX, torna-se impossível defini-la. É certo? Quando os filósofos não apenas estão falando de coisas diferentes, mas não há um campo comum sobre o qual possa se estabelecer um diálogo. Se você imaginar, por exemplo, o que seria um diálogo filosófico entre o Nikolai Berdyaev e o Ludwig Wittgenstein, é certo? Ou qualquer outro descendente da escola analítica, fala, não tem diálogo, eles não estão fazendo a mesma coisa. Não é que eles não estão falando a mesma coisa, eles não estão fazendo a mesma coisa. Portanto, a filosofia nesse sentido até designaria várias atividades diferentes. Porém, se você pensar em termos de atividade, há algo que todos esses filósofos estão fazendo, queiram ou não, e sabendo ou não, que é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Por que o vice-versa? Porque à medida que o filósofo se esforça para unificar e dar um sentido unificado ao conhecimento, não ao conhecimento todo da sua época, que é impossível, mas ao conhecimento disponível a ele, ele também vai formando a sua própria consciência, formando e aprimorando a sua própria consciência. Tá certo? E também expliquei que este esforço não visa, de maneira alguma, a criar uma doutrina unificada que seja obrigatória ou cogente para toda uma época ou para toda uma civilização, de jeito nenhum. Quer dizer, esta é uma ambição mais própria das ciências. Quer dizer, quando uma ciência chega a uma determinada conclusão, que se estabelece com consenso entre os praticantes da área, subentende-se que as teses assim encontradas têm uma validade cogente e podem ser até alegadas como prova, digamos, no processo judicial. Tá certo? Então, quando a ciência dá uma opinião que ela mesma considera estável e durável, se não final, isso tem uma autoridade pública. Ora, a filosofia não tem essa autoridade pública. Ela tem autoridade para as pessoas que participam da sua atmosfera, ou seja, para as pessoas que estão lidando com os mesmos problemas do filósofo e que sentem, vamos dizer, o vigor daquele esforço unificante que ele está fazendo. Mas nenhuma conclusão filosófica é obrigatória para ninguém. Por que que isso acontece? Porque quando nós falamos unidade do conhecimento, o conhecimento disponível em cada época, isto varia de época para época, de lugar para lugar, e varia de pessoa para pessoa, ou seja, nem todos os filósofos têm acesso aos mesmos conhecimentos. Se você fizer um estudo sobre isso, até qual era o horizonte de consciência do filósofo tal, tal, tal, tal, tal, quais eram os dados dos quais ele estava informado, tá certo? Você vai ver que isso varia enormemente. Por exemplo, eu não duvido, por exemplo, se você pegar, sei lá, um filósofo qualquer, pega o Theodor Adorno. O Theodor Adorno estava muito mais informado sobre música do que sobre física, por exemplo. E Bertrand Russell, ao contrário, entendia muito mais de física do que de música. Então, o universo de conhecimentos que eles estão tentando unificar não é o mesmo. É o universo de conhecimento que chegou a eles. E por que que essa atividade existe? Porque o próprio progresso das ciências, o desenrolar da história, os fatos, o desenrolar total dos fatos, cria insistentemente e permanentemente o caos e a confusão. Qualquer descoberta científica, ela não se encaixa num quadro pré-existente. Ela se refere a um ponto em particular, pouco importando as consequências que essa descoberta vai ter sobre o resto da cultura. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, você pega esse pessoal que estuda inteligência artificial, que está criando robôs. Essa é a função deles, eles demonstram as possibilidades da inteligência artificial, criam uma máquina que desempenha certas tarefas e pronto, isso terminou o serviço dele. Ele não tem nenhuma obrigação de explicar os efeitos socioculturais ou psicológicos ou civilizacionais disso aí. Isso é para outra pessoa, para quem? Para o filósofo. E acontece que esta contínua produção do caos, da confusão e da fragmentação, que é resultado, vamos dizer, da própria vida, do próprio caráter entrópico da história humana, tá certo? Cria uma situação na qual alguma busca da unidade é indispensável. É impossível encontrar uma unidade doutrinal que abranja a cultura inteira e que seja obrigante para todos, mas alguma unidade é necessária. Então, os filósofos são os negros que mantêm, de geração em geração, este mínimo de unidade e coerência sem o qual a humanidade simplesmente enlouqueceria. Então, por isso, mesmo a filosofia é uma atividade absolutamente indispensável, e se a sua ambição fosse criar uma doutrina obrigante para todos, seria uma tarefa absolutamente utópica. Mas ela não é utópica porque o filósofo não, alguns filósofos pretendem, mas isso não é a norma. Né? O filósofo pretende apenas unificar o conhecimento disponível para ele, de modo que ele mesmo não se perca no conjunto. Isso é tudo que ele está fazendo. Existe uma belíssima conferência do Josiah Royce, que é o maior filósofo americano. Em que ele explica a sua vocação filosófica nos termos que são quase os da minha definição. Ele diz, no meu entender, a filosofia não tem por missão criar uma doutrina universal válida, tá certo? Mas apenas expor, né, a coerência que o próprio filósofo conseguiu enxergar no conjunto das coisas. Entendeu? Isso já é, de certo modo, a minha definição. Não é isso? Houve filósofos que pretenderam criar doutrinas universalmente obrigantes, particularmente o da época clássica, Descartes, Leibniz, etc. Nunca conseguiram, evidentemente, porque o sujeito publicou a filosofia, no dia seguinte já se percebe as limitações dela e alguém tem que tomar uma direção completamente diferente. Isto é próprio das filosofias, serem incompletas e, portanto, requererem uma continuidade. E o estudo das filosofias anteriores ao nosso advento no mundo tem uma utilidade extraordinária. Primeiro, porque essas filosofias anteriores já estão incorporadas no repertório do caos existente. Quer dizer, nós nos defrontamos com uma discussão filosófica que prossegue há milênios, tá certo? E que às vezes tem certos pontos em comum, às vezes tem divergência também. Então, isso está incorporado na cultura, ou seja, no repertório disponível dos conhecimentos. As próprias filosofias, uma vez publicadas, uma vez incorporadas no mundo da cultura, elas se tornam conhecimentos. Tá certo? E, em segundo lugar, o filósofo tem que passar pelas filosofias anteriores para ele aprender a técnica filosófica. Mas ninguém aprende sozinho, isso também não surgiu puff, do nada, isso foi se formando aos poucos. Se você nota, por exemplo, que Aristóteles funda a ciência da lógica tal como nós a conhecemos, mas mil e tantos anos depois, esta coisa é monstruosamente aprimorada pelos escolásticos e passados ainda mais 700 anos, surge com Frege a lógica matemática, que dá outro salto na coisa. Então, a lógica, evidentemente, faz parte da técnica filosófica e ela não é uma coisa estável e estática, ela também progride, às vezes em direções completamente imprevistas. Então, toda esta mesma técnica da leitura dos textos filosóficos se aprimora muito. Você vê que, por exemplo, até o advento da moderna ciência histórica, com Leopold von Ranke, no começo do século XIX, não havia muita consciência, vamos dizer, da documentação fidedigna dos textos filosóficos. Durante a Idade Média, durante a Renascença, os textos circulavam com atribuições autorais completamente fictícias, né? Existem muitos livros que eram atribuídos a Aristóteles, existia uma tal teologia de Aristóteles, que Aristóteles nunca escreveu e que circulou durante séculos, só a partir do advento dos primeiros humanistas, a partir do século XVI, mais ou menos, começa a surgir esta consciência da necessidade de a atribuição autoral ser fidedigna, né? E de você ter textos mais confiáveis. Porém, as verdadeiras técnicas só surgem depois do Leopold von Ranke, com a ideia do aprofundamento da crítica histórica, que hoje é uma técnica altíssimamente desenvolvida. Então, até o modo de você ler os filósofos do passado não permanece idêntico. Ele também se modifica. E o sujeito que entra na ocupação filosófica, ele tem a obrigação de assimilar esse progresso da técnica da leitura para ele ter certeza de que ele está entendendo bem os filósofos do passado. Mesmo que o entendimento, às vezes, leve a uma conclusão como aquela que eu cheguei no estudo do Maquiavel. Falei, é impossível entender esse sujeito, porque ele próprio não se entendia. Né? O que não quer dizer que seja uma besta quadrada, porque é um sujeito cuja mente é fragmentar e incoerente, pode ter ideias isoladas, absolutamente brilhantes. Eu também acho que um pouco que é esse o caso do Nietzsche, né? Quando o famoso secretário de Edmund Husserl, Eugen Fink, escreveu o livro dele sobre Nietzsche e disse: aqui não tem uma filosofia, tem cinco, né? Diferentes. Então, a própria ausência da coerência não depõe necessariamente contra o filósofo, mesmo porque Nietzsche era contra a coerência. Então, o Nietzsche vale pelas milhares de ideias brilhantes que ele soltou, sem nenhuma possibilidade de unificar aquilo. Se falar a filosofia de Nietzsche, bom, isso aí é uma metonímia, porque ele tem aspectos que ele é um filósofo e tem outros aspectos que ele não é. Então, significa que a experiência histórica confirma que a filosofia nunca foi outra coisa senão a busca da unidade do conhecimento, na unidade de uma consciência e, evidentemente, nas consciências daqueles que têm um acesso mais próximo àquela filosofia. Digamos, o círculo de interessados naquela filosofia, como o círculo de Sócrates ou vocês aqui, né? Então, na medida em que eu consigo dar alguma coerência ao conjunto de conhecimentos que chega a mim, vocês participam disso de algum modo, mas é evidente que a próxima geração terá que resolver os seus próprios problemas, que certamente são os nossos e mais alguns que não são os nossos, porque nós nem conhecemos. Tá certo? Então, muito bem, é isso que foi o curso do Mário Ferreira. E eu vou agora interromper e esperar 10 minutos para que venham as perguntas ou do curso do Mário Ferreira ou perguntas normais do COF, tá? Até daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui vou pedir ao Silvio que leia as perguntas para nós não termos que imprimir. Então, a pergunta é do Danilo Fernandes. Professor, você acha que o pitagorismo anterior a Platão teve a mesma intuição ferreiriana? Ou que os pitagóricos pré-platônicos tivessem, pelo menos, a dimensão conquistada pela segunda navegação platônica? Acho que é a referência ao Reale, né? Ou que, para eles, a dimensão físico-natural não estava ainda separada da metafísica e, portanto, é impossível saber disso? Li há pouco tempo num artigo da Stanford que todos os fragmentos de Filolau e Arquitas que Mário Ferreira usa no Pitágoras, o tema do número, são unanimemente considerados espúrios e falsificações elaboradas já na Antiguidade Tardia. Também na História da Filosofia Antiga, do Giovanni Reale, sustenta a mesma posição. Já quanto a outras histórias da filosofia, pelo menos em Copperstone encontrei a mesma coisa. Qual a sua opinião sobre isso? Muito bem, tem duas perguntas, né? Primeiro, se os pitagóricos primitivos já tinham chegado a essa concepção metafísica? Eu não sei e não dá para saber. Analogicamente, parece que sim. Mas os textos, todos os textos nessa época eram tremendamente compactos e você pode interpretá-los numa clave simbólica e ver neles antecipações do que foi dito muito tempo depois. É possível isso. Agora, o Mário Ferreira deixa claro que ele não está pretendendo reconstituir o pitagorismo histórico, mas apenas o pitagorismo ideal. Na verdade, parece que ele foi muito além de Pitágoras. Não é isso? Então, é o pitagorismo dele. Se isso tem ou não uma consistência histórica, bom, é um problema a ser resolvido, mas que não afeta em absolutamente nada a filosofia do Mário Ferreira. Isso é como o livro do Nietzsche sobre o Heidegger. Não, perdão, estou ficando gaga. O livro do Heidegger sobre o Nietzsche, né? Em que ali é a filosofia do Heidegger. Talvez não tenha nada a ver com o Nietzsche histórico, mas que é um livro importante como o livro de filosofia do Heidegger, né? Também existem muitos aspectos ali onde Santo Tomás de Aquino se afasta de Aristóteles pensando ser fiel a ele. Eu digo, não importa, isso é a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Ele não tem nenhuma obrigação de fidelidade a Aristóteles, né? Fidelidade histórica a Aristóteles. E a segunda pergunta com relação aos textos, é verdade, muitos destes textos são considerados apócrifos, tá certo? Mas, de novo, se não há ambição de documentação histórica, qual é o problema? Alguém diz que Pitágoras pensava assim. Falou, bom, se Pitágoras não pensava assim, o sujeito que disse isso certamente pensava assim. E vale, de algum modo, como uma intenção de um sujeito que se achava pitagórico e diz que Pitágoras deveria ter pensado assim o assado. Coisa que é exatamente o que o Mário está fazendo. Então, assim, a questão histórica é uma, a questão puramente filosófica é outra. Claro que há implicações entre uma e outra. Se você afirmar que os pitagóricos pensavam assim, bom, isso tem que modificar toda a história da filosofia. Mas o Mário não chega a isso. Tem uma outra pergunta aqui, mas vou juntar duas perguntas que eu tenho de um outro e-mail, que acho que são parecidas. Existe um conhecimento filosófico básico e necessário a se ter antes de ler a obra do Mário Ferreira, além desse curso, é claro, e quais os livros do Mário, né? Os livros com qual deve se iniciar o estudo da obra do Mário? Agora tem. Eu acho que você ler o Mário sem você ter alguma prática da leitura de textos escolásticos vai ser um desastre, você vai se dar muito mal. Em segundo lugar, a obra do Mário, pelo próprio estado em que estão os seus textos, não é uma obra de leitura prioritária para o estudante. É uma das últimas coisas que você deve estudar, porque a obra do Mário, ela não tem essa força didática que o Mário pretendia ter. Ela é um sistema filosófico pronto, acabado, catedralesco, etc., etc., muito complexo, tá certo? E ela é, sobretudo, um problema. Ela, em primeiro lugar, é um problema editorial, um problema textual. Ou seja, você não vai começar a sua vida de estudos tentando resolver um problema mais recente e mais difícil. Isso é bobagem, é a mesma coisa que a gente tentar, sei lá, vou começar a treinar boxe lutando com o Mike Tyson. É loucura, é? Então, o Mário Ferreira, de fato, não é leitura para qualquer um. Veja, a própria burrice que a realização está fazendo mostra isso. Quer dizer, são pessoas que mal saíram da USP, ou nem saíram, ainda estão lá, e já vou meter no Mário Ferreira, vou refazer aqui a investigação textual, etc. Vai fazer nada, tu vai fazer um monte de besteira. Né? Então, ademais, tem um outro problema. O filósofo colombiano Nicolás Gomes Dávila, ele disse, com muita razão, que a formação do filósofo não é só a formação da inteligência, mas a formação da sua alma. Isso é a coisa básica, né? E também, ontem mesmo, eu estava ouvindo um vídeo do Jordan Peterson, que é sempre brilhante, E ele diz que, em geral, esse tipo de expositor, né, que transmite a filosofia como se fosse uma coisa pronta, quer dizer, ele não incorporou as ideias à sua pessoa, ele não possui essas ideias, ao contrário, elas o possuem, e ele é apenas um alto-falante que as repassa. Tá certo? E com isso vai criar um vício prático. E eu acho que toda a USP é assim. Eles passam a filosofia pronta. Né? Então, quando as ideias são incorporadas à sua alma, significa que você começa a perceber as coisas assim. Mesmo quando você esqueceu do que você... Por exemplo, sei lá, estudei Nietzsche, mas esqueci tudo, mas de repente eu começo a ver as coisas como Nietzsche veria se estivesse aqui. Eu digo, isto é você conhecer filosofia. Por isso mesmo que eu faço questão, vamos dizer, sempre de expor as filosofias mediante exemplos que não estão presentes na obra dos filósofos originários. Ah, vou ensinar que Aristóteles, então eu vou aqui aristotelizar na sua frente, mostrar como é que Aristóteles faria se estivesse aqui. Aí sim você assimilou. Assimilou não só cognitivamente, mas em termos de valores humanos. Quer dizer, o que eu estou fazendo na minha vida, não só na minha vida intelectual, mas na minha vida em geral, envergonharia Aristóteles? Né? Tem que pensar nisso aí. Então, esta formação da alma, vamos dizer, eu sugeri que o primeiro passo dela fosse o exercício do necrológio. Ou seja, você vê quem você quer ser quando crescer e, ao longo da vida, você refazer essa imagem. Quer dizer, você tem aquela imagem ideal que você compõe de você e você vai se julgar à luz dela. Por isso que eu digo, o exercício do necrológio não é para ser mandado para mim, é para ser mandado para você mesmo. Daqui um ano, dois anos, você lê aquilo de novo e vê, né, eu estou me transformando naquilo que eu quero ser e, portanto, aquilo que eu sou profundamente, ou estou me dispersando, estou virando uma criatura periférica, superficial, leviana, tá certo? Que está mais interessado em objetivos sociais ou econômicos, ou eróticos, ou lúdicos, ou estou na filosofia para valer, né? Então, esta formação para um confronto com o Mário é absolutamente indispensável. E isso aí é justamente o que falta para essa gente que está dando palpite sobre o Mário. Tem muito palpiteiro aí. Tem até o sujeito que diz que o Mário se inspirou nos enciclopedistas do século XVIII. Fala, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, esta irresponsabilidade, essa leviandade que é, no Brasil, é quase obrigatória. Presta atenção, no Brasil qualquer conversa séria é considerada uma chatice, uma falta de educação, se não um sinal de doença mental. As pessoas reúnem, elas só podem falar de futebol, de mulher e do custo de vida. E falar mal dos políticos admite-se um pouco. Né? Não muito. Né? Então, eu não sei de onde vem isso. Seria o caso de estudar as origens disso, né? Certo? Na sociedade brasileira, está aí um tema para o Silvio. Né? Então, nós, vamos dizer, disso aí nós evidentemente temos que nos livrar para um confronto com esse homem mortalmente sério que era o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos é o sujeito de filosofar 24 horas por dia, até quando estava dormindo. Ele não estava fazendo filosofia de vez em quando. Não estava fazendo nem profissionalmente, com horário expediente, bater ponto, agora bati ponto, agora vesti meu guarda-pó, agora sou filósofo. E quando volto para casa, volto a ser o mesmo idiota de sempre. Né? É aquele negócio do Gugu, que pequenininho, chegou para o primo e disse, vira Robin, porque eu quero ser o Batman. O outro falou, não. Vira Robin! Não. Vira Robin! Não. Ele saiu e falou, mãe, me dá minha chupeta que eu já virei Gugu de novo. Então esses camaradas viram o filósofo como o Gugu virava o Batman. Vamos lá. Bom, Sertin Anjos disse isso em termos da grandeza filosófica total do Lavelle, porque não se pode dizer que o Lavelle é um platônico no sentido formal da coisa. Ele tem muita influência de Platão, como tem a influência de Aristóteles, como tem a de Santo Tomás de Aquino, mas, e como tem a influência de toda a escola existencialista, tem a influência do Kierkegaard, está presente lá, embora Kierkegaard raramente seja citado. Né? Então, quis dizer também pela força educativa do Lavelle. O Lavelle, sim, tem a força educativa. Você é transformado pela leitura do Lavelle. É certo? Porque ele está o tempo todo, né, colocando você diante da presença do ser e da sua presença no ser, e, portanto, a aquisição da consciência mais, cada vez mais clara da presença do ser e das estruturas gerais da realidade acompanha a formação da sua alma o tempo todo. Isso o Lavelle não larga um minuto, que é o que o Mário Ferreira não quer nem saber. Eu acho que ele, não que não estivesse consciente desse problema, mas isso era tão distante da vocação dele, que era uma vocação, vamos dizer, na verdade, uma vocação de lógico-matemático, né? Que ele nunca se preocupou com esse negócio. Então, essa atribuição que o Celtian faz, vamos dizer, do platonismo do Louis Lavelle, não é atribuição propriamente filosófica, é uma atribuição moral. Quer dizer, Platão foi o grande educador da antiguidade, o Lavelle é o grande educador do século XX, embora poucos tenham se beneficiado do seu influxo educacional. Mas para mim, o Lavelle foi assim, o apelo mais intenso que eu recebi para esta ideia, vamos dizer, da consciência pessoal e consciência filosófica ser a mesma coisa. Nenhum outro me deu isso, nem Pascal dá isso, nem Santo Agostinho dá isso. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Koff, né, mas sobre o curso do Marx. Daniel, a confissão pode ser considerada como desabafar com o Nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é essa a impressão que tem sobre ela dentro do curso. Certamente, mas... Vamos dizer, a confissão é a admissão da nossa falha, tá certo? A admissão permanente da nossa falha em realizar o nosso próprio ideal do eu. Não é isso? Eu acho que foi o Jorge Benanos que disse que, de fato, a única mágoa humana, no fundo, é de não ser santo. Quer dizer, a vocação da santidade é, de certo modo, universal. E nós continuamente falhamos, tá certo? É? Blois, isso foi Blois, exatamente. Não foi Bernanos, foi Blois. Então, e nós continuamente falhamos nisso. Então, é o confronto com a perfeição infinita, o confronto com o observador onisciente que nos mostra quem nós somos realmente. No mais, são apenas opiniões que nós temos sobre nós. Essas opiniões são passageiras. Porque nós nos refletimos, qual é a superfície na qual você olha, qual é o espelho no qual você olha. Se o espelho são as outras pessoas, são o meio social, tá certo? Então a sua imagem está esfarelada em mil estilhaços. Tá certo? São muitas opiniões. Né? Então, se é a opinião da sua mãe, sua avó, sua tia, seu vizinho, seu professor, seu inimigo, tudo, você não tem a sua imagem aí. Não quer dizer nada, né? Então, se você, por outro lado, se espelha só numa pessoa, você se torna numa espécie de pseudópodo dessa pessoa. O que acontece, por exemplo, durante a psicanálise, o famoso fenômeno da transferência, onde o analista vira a própria imagem do ser. Ele é a realidade, ele é o padrão. E ali você se espelha. E depois você tem que se livrar disso mediante a contra-transferência. Você começa a achar que seu analista é um vigarista, é um idiota, etc, etc. E daí terminou a análise. Né? Você também dá para colocar nos seguintes termos, seria a imperfeição perante o primeiro e o segundo mandamentos? Sim, claro. Que no fundo são tudo. São tudo. Então, vamos dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, o primeiro e mais óbvio aspecto de Deus é que ele é a verdade. Não é isso? Então, bom, qualquer idiota que defenda qualquer ideia acredita estar defendendo a verdade. Tá certo? Mas essa verdade, ela resiste a um confronto com a verdade efetiva. Por exemplo, o sujeito aprende a ouvir como diz o sussurro do Espírito Santo, né? Por exemplo, você aprende a saber quando você está mentindo para os outros, quando você está mentindo para você mesmo, né? Você aprende a ver o seu... São Paulo diz que é o Espírito Santo que nos revela o nosso pecado, quer dizer, nós não sabemos quais são os pecados. Você tem que perguntar para o Espírito Santo, daí ele te diz. Tá certo? Então você acaba sabendo de coisas que você não queria saber, mas que agora você quer. Tá certo? Então, sem esse teste, você nunca vai saber quem é você. Então, por isso que eu considero que a confissão é uma coisa absolutamente necessária. O sacramento da confissão é um negócio... É realmente um sacramento, quer dizer, é um ato sagrado, porra. Você está perante o próprio Deus. Então, para a pessoa que tem uma concepção infantil a respeito do que é a religião, né, a religião é o culto do ser supremo, né, é a fé no ser supremo, etc, etc. Bom, tudo isso aí não quer dizer absolutamente nada, né? Nós não conhecemos nenhum ser supremo, de fato. Agora, o próprio Deus criou alguns instrumentos para que você faça pelo menos uma ideia longínqua do que é a ação, não ele, mas a ação dele, a presença dele, né? Então, através do sacramento, você acaba tomando consciência dessa ação, inclusive a ação miraculosa que se dá na nossa vida. Você observa a relação de causa e efeito, meu Deus do céu, né? Então, nesse sentido, vamos dizer, a confissão é o único método filosófico, se você pensar bem. Não a confissão no sentido sacramental, mas aquilo, a sua preparação, quer dizer, o exame de consciência. Não é isso? Também, como é, com que critério você faz o exame de consciência? É? As coisas, por exemplo, que você se envergonha de fazer, eu digo, bom, mas você se envergonha perante quem? Esse é o problema. Você pode se envergonhar perante a opinião pública, perante os seus inimigos, perante os maliciosos. Né? Ah, o quê? Sei lá, o quê que o seu fulano, que não gosta de mim, vai pensar de mim? Não é isso? Ou a mulher que você está babando por ela, o que ela vai pensar de mim? Não é isso? Então, outro dia eu estava vendo até na memória do Robert Stack, o ator, ele fala lá assim, a gente na primeira caçada na África, a gente está como um sujeito apaixonado que teme fazer um gesto precipitado e estragar tudo. Eu digo, olha, eu nunca tive essa emoção na minha vida, né? Ah, eu vou me declarar a ela e se ela não me quiser, tá, tá. Se ela não me quiser, que vá lamber sabão, procuro outra. Eu sempre fui assim, né? Eu media as mulheres pelo quanto elas gostavam de mim. Se elas gostam de mim, elas são legais. Se elas não gostam, não prestam. É bom os critérios. Poupa muito trabalho. Mas, às vezes, tem pessoas que têm esta... Né? Eu vi um sujeito, nós vimos o cara que estava apaixonado pela Maria. Tinha uma aluna chamada Maria, que era uma mulher lindíssima. E tinha um sujeito que ficou 3 anos, né, treinando para ver se chegava nela. Ele nem prestava atenção na aula. Ele sabe, o tempo todo. Né? No fim, casou com ela, passou uns anos e separou. Quer dizer, era tudo uma ilusão, evidentemente, né? Então, você pode temer ser julgado pela mulher que você deseja. Você pode temer ser julgado por pessoas que são muito piores do que você e que nada sabem de você. É isso que você está fazendo? Então, nós não temos outra referência. Não adianta o psiquiatra, o analista, não adianta os vizinhos, não adianta a mulher, não adianta sua mãe, sua avó, sua tia. Não adianta. É só o Espírito Santo que lhe revela o seu pecado. Né? Então, isso aí já me aconteceu. Eu vou lá, confesso o pecado e passa 10 anos depois eu entendo que raio de coisa era aquele pecado. Né? Quer dizer, primeiro eu confessei porque quis. Segunda vez, o Espírito Santo explicou o que era. Né? Vamos lá. Acabou? Então, é isso aí. Por hoje é só. Agradeço aos que vieram pessoalmente, aos que se inscreveram no curso do Mário Ferreira dos Santos e aos que não se inscreveram também. E encontro vocês no COF a semana que vem. Muito obrigado, até a semana.